096, chama o centro Recife na frequência 125, decimal 45, alterna 2685. 2545, 2085, boa noite. Boa noite. Mega 2-3-0 Airborne S-6, com Tecnal Salvador Departure Control 119, decimal 35. Good night, American 2-3-0. S-Control American 2-3-0, passing 1600 for flight level 360. S-2-3-0, radio cancer, climb and maintain for level 360, mobile departure. I'll let you that. 360 on the mobile departure, American 230. Grande Salvador, o Rio 5972, usando 2601, departure. Rio 5972, chegada bom, desça para 4000 pés, ajuste 108. Bom, 4000 pés, 108, Rio 5972. Azul 4235, via bom, que desceu para 2, meu pés, ajuste 10118, rebote no localizador, pista 10. Deixando via bom, está aqui a 2010, azul 4235, encontrar no localizador. Mantiu, na 6313.4. Mantiu, diga. Autorizado Salvador, Sierra Bravo, Golfo Romeu, Guarulhos, nível de voo 360, via rota de rota no plano de voo. Visto na zero, primeira curva direita, Gael Leda, Mátiva, 5035, controle, ONU 10, ONU 9, decimal 35. Ok, autorizado então para Guarulhos, nível 360, declarada 10, correspondente, Gael Leda, Mátiva, e o transponder 03, a rota com o ponto de voo e o ponto do tempo. Correto, 6313, botão 04, chamou. Ah, Maria. Parker 230, Canal Recife Center, on frequency 125.45 or 126.85. Parker 230, good approach. Go ahead, American 230. You are now received standard on frequency 125.45. 125.45. Good night, American 230. Salvador, muito bom dia, Xané, com o Uniform, 624. Bom dia, Xené, 6224, chegada Mari, desça para o nível 050. Mari 050, 624. Autorizado pela primeira, senhor? Autorizado pela de TAP, 6224. Eu 5972, desça para 2.1 PS, Ajustão 08, reporte, localizador 6.0. Ajustão 08, o Rio 5972, informando o localizador. Azul 4235, Libre LF, chama em torre 118, decimal 95. 1895, 4235. Salvador, boa noite, Azul 4235. Azul 4235, muito boa noite. Pouso autorizado, pistão no zero, vento, 1.00 graus, 6.00. Vive pouso, Azul 4235. Salvador, muito boa noite, Gol 1970, informação Alfa. Gol 1970, boa noite, chegada Bom, questão chegada Mari, deixa para o 050. Bom, fina Mari, 1970. Mari, para 50, correto. Azul 4980, formação Alfa, autorizado em Recife, nível 350 via rota do plano de voo, pista na zero, primeira curva esquerda, subida pouca, transição Aru, 5037 transponder, controle 199.35. posição 01, Alexandre Bravo. Oi, Salvador, boa noite, Rio 5972. Está estabilizado no INS, com a pista à vista, o trem pouso está baixado e travado. Gente, Rio 5972, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Aguardando pista livre, Rio 5972. Salvador, o Azul 4235, para táxi. Azul 4235, táxi autorizado via Alfa, reportante antes da Juliette. Via Alfa, reportante da Juliette. Poderia confirmar a posição? Previsto é 09. Gente, previsto é 09, 4235. Chanel 6224, desceu para 2000 pés, ajuste 108, reporte localizador da pista dessa. 2022, vai reportar um localizador 6224. Excelente, qual é o nível inicial? Salvador Ilhéus, Plano Yankee, nível inicial 120 autorizado, via, rota do plano de voo, pista 97, primeira curva direita, subida Coral, transponder 0260, controle em 1935, Serra da Modelo. Correto, parte 5, autorizado acionamento, chame o trem para o táxi, Serra da Mudeira, tu confirma o BOB? Chanel 6313, portão 4, autorizado, chame o táxi. Autorizado, reportar a táxi, 6313. Alô, Azul 4235, antes da Juliette. Azul 4235, Juliette, portão 09. Juliette, portão 09, 4235. Cinco, nove, sete, dois, solo aos 46, libera direita, solo no 21 decimal, pulão. Libera direita, 21, ao 5972. 5972, táxi autorizado, Alfa Kilo, pátio 3, posição 062. Alfa Kilo, pátio 3, posição 062. Portão 1, posto de mencionamento. Azul 4920, Goiás, número 2, torcedor. O Nono 70 solicita descer para 2000. O Nono 707, dá presente para 2000 pés. Ajuste 108, seu ponto de localizador da pista 10. 2000, o Nono 08, vai reportar no curso localizador 10, o Nono 70. Está com autonomia de 5 horas e 2 minutos, nosso alternado é Galeão, VOB 142. Táxi autorizado via Índia, ponto espera, torre 1895, ajustado 1018, 6313, bom voo. 18 via Índia, ponto espera da 10, chama torre 195. Obrigado, boa noite. 119954. Salvador. Salvador, muito boa noite, Xamé 6224, estabilidade no LF, já 3 milhas no marcador. Xamé 6224, pouso autorizado, pista 1-0, vento no 00 graus, 7-9. 100 com 7-9, autorizado pouso, 6224. Salvador, boa noite, Xané 63, no 3, mantém o ponto de espera da 1-0, tá pronto. 63 no 3, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 63 no 3. Tá bom, marcador, mantém de pouso baixando na base. Pouso 3, 1, 7, 2, 4, 1, 2, 1, 7, 8, isso para 2 mil pés, ajuste 1, 0, 8. Xené 6 no 3 ali, mantém pistão no 0. Sim, mantém pistão no 0, Xené 6 no 3. 6224, solo 52, libera a direita, solo 21, décima 1. 1, 21, 0869, por favor. 86, 86. Fazul 42-489-80, taxa direita, vem a Índia. Ponto de espera, torre 1895, agitado 618, novo. 618, ponto de espera, 1895, Azul 49, boa. Alô, boa noite, Xanar 6224, levando a sua escuta. Xanar 6224, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 03. Comunidade, portão 03, Juliette, Xanar 6224. Bom, sim, beleza. Salvador, muito boa noite, gol 1170, 1,5 para cima. 1170, continua aproximando, aguarda a informação especialista. Prosseguindo na aproximação, 1170. Europa 084, stand by. Serra Tango Delta já está pronto para o táxi? Para o táxi, Serra Tango Delta. Autorizado o táxi, até uma faixa não passar para ingresso, Serra Tango Delta. Pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 089. Pouso autorizado, 10, gol 1170. Cardão deu autorizado, ingresso, reposta alinhada e pronto. Chame 3-1-3, decola 5-4, chame controle 1-1-9, decimal 3-5. Decimal 3-5, boa noite, querido. Até mais. Controle Salvador, muito boa noite. Chame 6-1-3-1-3, decolou. Passa a sua escuta. Boa noite, Chame 3-1-3, contato no radar, cidadão, eu subo 3-6-0. É o 3-6-0. Quanto possível, se puder voar da El ou Leda. Direto, Leda, 313. Muito obrigado, atenção. Gente, a aeronave que está na curtíssima, autorizado alinhar e manter. Azul 4980. Os 37 nem mantém. O azul 4980. Serra Tango Delta livre, decolagem pista 17, vento 100 graus, 7 mãos. Ou 1170, solo 56, libera a direita, chame solo em 121, decimal 1. 211, liberando a direita, gol 1170, bom serviço, Janeiro. Obrigada. Livre de colagem pista 10, vento 100 graus, 620. Portão 10. Alfa, Juliette, 10. Bravo Delta, decola ao 57, agora controle 1935, tem um bom voo. 1935, Serra Tango Delta, graças. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeu, Serra Tango Delta. Papa Romeu, Serra Tango Delta, contato radar Seda Coral, sou nível 120. Então, amigo, 120, Serra Tango Delta, emissão de transporte de enfermo, quando possível, proa direta de Ilhéus. Sente após 2.000 pés, direto de Ilhéus, Serra Tango Delta. Após 2.000 pés, direto de Ilhéus, Serra Tango Delta, graças. O controle pode coordenar para o 6313 a proa de Mótiva? Sente aguarde, 6313. Obrigado. Decola ao 58, acione o código 5037 e chame o controle em 1935, tem um ótimo voo. Controle 119-35, transponder 5037, azul 4980. Decolou, saída Puka. 4980, contato radar, será Puka, subou 350. Puka, sobe para 350, azul 4, ready to copy. 3178. 3178, libelé, fechou o metrô 118, decimal 95. 3895, por Mike Delta, flight level 370, via flight planning route, runway 10, left turn, Puka, departure, Aru. Transition, Alfa Romeo Uniform, Skull Code 5043, Salvador 119.35. Pegando tudo certinho, em Madrid, Lima, com a ideia da Flight Brando, da Instagram 370, Requestra 72, Emma, will be runway 10, take off left, direct Puka. And auto transition, squawk 5043 and the departure will be 119.35. Janeiro 6313, mantendo ainda a saída, chame agora ao centro Recife, frequência 125-190-3325. Gentileza, poderia repetir 125-195? Primária 125-10, secundária 13325. Muito obrigado, 1-2-5-0-3-3-2-5. Obrigado. Boa noite. Prezado Recife, nível 330, via rota do plano de voo. Pistola 0, primeira curva esquerda, subida Puka, transição Aru. 5043, transponde e controle 1935. Visual, atenção ao 125. 125, Ciente, submarino Sierra Tango Delta. 125, Sierra Tango Delta. Tana 3305, correto, portão 5, chame pronto. 4920, chip centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 12685. Azul 4980, Recife 125, decimal 45, alterna 12685, decimal 85. Solo 0104, libera direita, solo 12, decimal 1. 21, obrigado. Solo, boa noite, 3, 1, 7, 2. 3178, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Europa 084, taxi approved via Abraham, India. Before taxi in India, contact tower 118.95, Canadian 1018. Taxi via Abraham via India, and before India, contact tower 118.5, Canadian 1018, Europa 084. Yeah, that's correct. Have a nice flight. Have a nice day, you too, sir. Salvador, boa noite, Azul 5001, apenas para confirmar a saída prevista para Guarulhos. Azul 5001, Dael Transição Mótiva. Dael Transição Mótiva. Salvador Clearance, good evening, Sideral 9973, we have information Alpha. Sideral 973, Alpha is correct. Cleared from Salvador to Confins, flight level 360, via flight landing route, runway 10, right turn, down departure, Mortiva transition, escort code 5046, Salvador departure 119.135. Roger, clear to Confins, flight level 360, via flight landing route, take off runway 10, right turn after, dial departure, Mortiva transition, escort code 5046, and departure control 119.35, Sierra 9973. 9973, that's correct, call me, pushback and set up 813. Roger, welcome. Salvador, boa noite, 3305, puxa o acionamento no 05. Tana 3305, aguarde. Pan 3178, observe 330 da Europa, após Juliette 06. Pan Europa, Juliette 06. Azul para 959, sem chegar a informação alfa. 4959, alfa, correto. Fátio 3, Ilhéus, nível inicial, confirma. 140, inicial. Sente 140, subida coral, guarde cópia. Coral, guarde. Excuse me, ground, Europa 0804, confirm time, tower is 118.05. 1895. 1895, bye. Hello, tower, this is Europa 0804, approaching India. Esquerda no 5, corre. Corrijo, a sua esquerda no portão 62, após autorizado no 5305. Pode passar na companhia no 06, autorizado, pode dar ataque na 3305. 084. Acima que o pronto 4 é o 001. 5, azul 5001, autorizado, Salvador Guarulhos, Serra Brava, Golfo Romeu. Nível de voo 320, via, rota de plano de voo, pista na zero, primeira curva direita da EL, transição Motiva, 5050, transponder, controle 1935. Autorizado em Guarulhos, Serra Brava, Golfo Romeu, no 320, rota conforme plano de voo, decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, transição Motiva, o transponder 5050, controle de saída 1199, decimal 35, azul 5001. Azul 5001, portão 9, correto, chame pronto. Vai chamar pronto, 5001. Salvador, boa noite, azul 2774, ciente da Alfa, Porto Seguro 180. 2774, subida coral, guarde quatro. Sim, subida coral, 2774. Boa noite, no 723, passando nível 2, recusado, informação alta. 7, 2, 3, chegada bom, para 4.000 pés, ajuste 1018. 4.000, ajuste 1018, Salvador. Muito boa noite, 6224, Oxané com a Alfa para a Copa Aracaju. Logo um minuto, Oxané 6224. Salvador, 119.35, have a nice point. 119.1, confirm backup, please. Confirm frequency, please, Europa 084. 119.35. 119.35, Europa 084. Europa 084, the power? Or... Boa noite. 3305, autorizado táxi, teu ponto de espera via Índia, torre 1895, 1018, bom voo. 1895, 1098, 3305, bora. Pouca departure up to 370. Roger, Europa 084, book a departure, time I think 370, change your score code to 5053. 5053, Europa 084. Bono 970, boa noite, paciente, estou na chegada mais. Boa noite, Bono 970. Chegada Mari, desça para o 050. 5972, prossiga. Autorização Galeão. Cheguei 5972, autorizado, favor do Galeão, nível de voo 360, via rota do plano de voo, pista na zero, primeira curva direita, subida da El. Lida, após Lida, BCTCA Golf Romeo, 5052, um transponder e controle 119.35. Utilizado 360 Galeão, conforme rota, decola pistão no zero, na direita da Eulita. Após direto Serra Golf Romeo, 5052, 1925, controle, eu 5972. 5052. 5052, por exemplo. 43, pronto, 5972. Tamo aí. Azul 4959, pronto, Cobra. Pronto, Cobra, 4959. Salvador Ilhéu, Serra Bravo, Índia, Lima, nível 140, autorizado, via rota do plano de voo, pista na zero, primeira curva direita, subida coral, transponder 0263, controle em 1935. Autorizado para Ilhéu, conforme a rota do plano de voo, nível 140. Decola da pista 1-0 com a primeira curva à direita na saída coral 0263 transponde controle 119.35 Azul 4959. Azul 4959, correto, chame pronto, estiver em acionamento, portão, posição 4, faz 3. Vai chamar quando pronto o Azul 4959. Azul 2774, pronto, guarda. Pronto, prossiga. Autorizado, Salvador, Serra Brava, Papa Serra, Porto Seguro, nível de voo 180, via rota do plano de voo, pista na zero, primeira curva à direita, subida Coral, aciona 0264, controle 0935. Autorizado 180 para Porto Seguro, via rota do plano, decolador 90, curva direita, saída Coral, 0264, neutral, ponto 0935, no controle 2774. Azul 2774, correto, posição 4, faz 3, champão. 2774. 8, chame controle 119, decimal 35. 1935, tá 3305. Tá 3305, passa 1400, perfil Tapuca, ó, Aracaju. 3305, contato radar, você dá pouco, subou 330. Depois da 6, eu termino 330, tá 3305. Autorizado acionamento, chame táxi. Gol 1723, via bom, se desça para 2 mil pés, ajuste 108, reporte no localizador, pistão 0. Via bom, se desça para 2 mil pés, 108, chamado localizador, gol 1723. Espeite o 5001, autorizado acionamento, chame táxi. Chame táxi, 5001. Frequency 125.45. 125.45, Europa 084, boa noite. Controle Salvador, boa noite, 68, boa noite. 215 para o 130, comando 11. Boa noite, 1868, chegada Mari, desça para o nível 050. Mari 050, pode vai, SAP? Autorizado SAP, 1868. SAP, 1868. Ok, Sideral, autorizou agora com a aeronave, está afastada do 767 da Rita, autorizado o acionamento de Champagne. Ok, vai retornar o normal. Xanay 6224, pronto, cópia. Pronto, cópia. Salvador, Aracaju, nível 190, autorizado via rota do plano de voo. Pista 1-0, primeira curva à esquerda, subida Conde. Aciona 0271 no transponder, controle em 1935. Xanay 6224, portal 03, está correto, chame pronto. Salvador, 5974, subida da El, transição Monte, vaguarde Gota. Solo, Xanay 6224, retornando. Eu prossigo. Doutora, é... Conde é convencional, é... é... Não é Conde no Alfa, não, é Conde, né? Afirmo. Solo, azul... 5001, no voo 114 a bordo, 4 horas e 12 minutos de autonomia, alternando Galeão para o táxi. Sete zero, deixa para 2000 pés, fechou 0, 18, reporte localizador. autorizado, táxi Delta através do portão 612, reporte, 5001. Autorizado, táxi Delta através da 612, reporta o 5001. .972, autorizado táxi, ponto de espera, pista na zero, via Pátio Índia, torre 1895, 1018, no ajuste, por voo. O táxi, Pátio Índia, 1895, virado, boa noite. Suspect acelerado, 973, we have 02 southern ward, 3 hours and 15 minutes of endurance, Federal 9973, tax approved to you, holding short 8.3, call me to get into 8.1. Roger, we'll call to enter, 8.1, Federal 9973. Falo azul 5001 no Travessa 62. Siga 767 da Rio, azul 5001, no ponto de espera, chama torre 1895-1018, bom voo. Vai seguir o 67 da Rio, no ponto de espera, torre 1895. 5972, autorizado a alinhar e decolar, pistão no...